6740, reduza a velocidade para 2109. 2110, reduzindo 6740. Azul 4207, vetor para interceptar sinal da 190, curve à esquerda, proa 200. Limite ao QD Mike 1110 de Simbra, desça e mantenha 2000 pés. Esquerda 200, limitado pelo 100 de Simbra, desce a 2000 pés, azul 4207. O altímetro é 1019? 1019, 10019. 10019, graças. Azul 4207, vai necessitar um pequeno desvio à direita aqui, vai voar na proa 220 por umas 3 milhas. Gente. Xaner 6255, reduz a velocidade para 2109. 2006255. Webjet 6740 está sob vetor, esquerda proa 030, o limite desta proa é o QD Mike 080 de Simbra, desça e mantenha 5000 pés. Afirmativo, esquerda 030, limitado pelo 080 de Simbra, 5000 pés, 1019 na justiça. 4207 da Azul tem condições de curvar à esquerda. Já está voando por a 200, o 4207. Esquerda 180. 4207 permanece limite. Pro Sul permanece 110, de Simbra, 4207. Jet 6740, desça e mantenha 3000 pés. 1019 ajuste. 3.109, 6740. 6740, completa a redução para 1709. 1.70, mantém a proa? Mantém, permanece o limite. Afirmativo. Controle Salvador Azul 4060, informação November, passando nível 1.70 para 1.50. 4060 da Azul, identifique chegada a Mari, desça e mantenha o nível de voo 060. Identificou, desce na Mari para 060, Azul 4060. Webjet 6740 para interceptar o localizador, direita proa 050, reporte estabilizado. 050, direita, reportará estabilizado, localizador 6740. Azul 4207, esquerda proa 125, livre LS, acuse no lock. Esquerda 125, chama no ILS, 4207. 200, 255, Janela, 270. 6255, desce e mantenha 3.000 pés. 3.000, 6255, 1019. 6740 da Webjet, curva à direita, proa 090, intercepta o lock em descida para 2.000 pés. Direita 090, localizador 2.000, 6740. Tá no ILS, o 4207. 4207, completa final, pista 10, torre no 86. 86, boa. Oceaner 6255, reduz a velocidade para 1.570 nós. Desça e mantenha 3.000 pés, acuse no localizador. Vai seguir tráfego da Webjet à sua frente 8 milhas com velocidade reduzida. Ok, está iniciando a redução, descendo para 3.000, reportarei no localizador 6255. Rotando 3191, VAB 125, zona B de 3 horas e 40, alterna Guarulhos, São Vicente. Completa final, pista 10, torre 1186. 186, delegado. Oceaner 6255, desça e mantenha 2.000 pés, livre LS, acusando o localizador. 2.000 pés, reportarei LS 6255. Azul 4060, desça e mantenha 3.000, reporte no localizador 1019. 3.000, localizador 1019, 4060. Salvador, bom dia, Azul, 4207, Rio na Fox Flash. Alfa reportará, 4207. Localizadora já está visual, 6255. Estou vindo no 86-6255. 18-6255. Azul 4060, desse mantenha 2000 pés, livre LS, acusando no localizador 2019. Azul 4060, autorizado 2000 pés, livre LS, acusando no localizador. 2000 informará no localizador, azul 4060. Muito bom dia, gol no 260, informação 90, autorização recebo. 19 aguarda. Olhe Salvador, Trip 5220, bom dia. Trip, bom dia. Identifique, desça e mantenha 4000 pés, autorizado voar na proa de Itaco para interceptar a chegada a Mari. 5220, ciente. Portão 10, objeto 6740. Projeta 3191. Lance 3191, na estação 380. Autorizar 390, Recife, Capri 558, decola com vai esquerda, pro Caracaju, 3935543. Gol 1-777 no 5 para puxa e acionamento. Chamará. Salvador 4060 no LS. Confirme. Azul 4060, estabilizado LS X-Ray 1-0, visual com a pista. Positivo, completa final, turno no 86 azul. Boa noite e meia, obrigado. Qual é o 6255 da Oceanela? Romeu da Juliette, 6255. Ok, portão 6, ingressa na Juliette, observando a aeronave da Gol. No 777 para o táxi, 185 a bordo, 2 horas e 23, com fim. Seguinte, eu falo com vocês, tá? 185. Infelizmente, um avião 702, e as suas obrigações também. Salvador Azul 4060, livrou na Foxtrot, crescendo taxi Alfa. Via Alfa, repórter da Juliette, 4060, da Azul. Doro, Papatango, Esquiosque, que uniforme decolou 35, transferem. Whisky Oscar e uniforme em condições visuais, mantenha a ascensão, informe o nível que intenciona manter-se nivelado em voo. Vai manter 2.500 pés, apresente sua cita voando com a Massari para um sobrevoo direto à Petrolina. Pés, evite a área proibida de Camaçari, reporte para prosseguir direto Petrolina. Gente, uniforme. A força pede de voar Camaçari a 2.500 pés, e a área proibida seria 3.500, é isso? As termo, evitando no o setor abaixo de 1500. Afirmativo, então estamos acessando 2500 pés na ponte de Camaçari. Após prosseguir a Petrolina, informa que a intenção será prosseguir pela ferrovia até a Petrolina, ok? Dan 3191, chame Recife em 1251. 251, 3191, obrigado. No 08, ajuste 5220, ciente. Confira a mensagem. Informe chamado para pouso em Petrolina. Há mais 2 horas e meia, sim. Estimando pouso em Petrolina aproximadamente 17h30, né? Não tem um estimado preciso em função do seu sobrevoo em Camaçari. Afirmativo. E em função dos outros sobrevoos também que serão realizados. Ok, qual a sua autonomia? Autonomia de 5 horas. Ok, ciente, Whisky, Oscar e uniforme. Ok, obrigado. Se puder guardar, concentra, agradecemos. P5220, interceptando e avistando. P5220, completa final, torre 1186. Gente, grato, boa ideia. Eu puxo bem acionamento, vou no 260-24. Já chama a taxa, 260. Paulo Salvador, bom dia ainda, Oxanea 6203, tente da Oscar, localização Galhão. Afirmo. Afirmo. Cruzado Galeão, região 360, da Colada 10, para a curva direita. Perfil da El Leda após Rua Brite. Aerovia Azul 1-0. Controle de saída 1935 e o transponder 5152, a China é 6213. E pelo litoral, reporte no farol. Da Barra. Pelo litoral, pro do farol de Itapuã, vai manter sobrevoo em Piatão, mais de Leste ao Mel. Ciente, reporte em Piatã para o sobrevoo. Vai reportar iniciando o sobrevoo em Piatã, Romel. Paulo Salvador, azul 4207. Pronto, 4207. Perfil da saída da El Leda após posição Bridge, percepção pelo Zulu 1-0 após rota do plano de voo. Controle Salvador 119, decimal 35, aciona 5125, azul 4207, posição 8. Chamará 4207. Para o táxi, o gol no 260, estamos com 143 de POB, 3 horas mais 13 minutos, alternando Natal. V18 com ajuste, está autorizado o táxi com espera da 10, vai te matar 818.6, gol 1260.